cebosa. Ó uma cebosa. Ó uma cebosa. Ó uma cebosa. Presta atenção, ó uma cebosa vacilão. Vamos falar a verdade, você escutando ou não. Porque é tanta uma cebosa, não aguentamos mais. Que é nosso amigo na frente, mas inimigo por trás. Não se contentam em apenas não nos ajudar, e tentam de qualquer maneira nos prejudicar. Por isso faces do subúrbio não dá cara tapa, e se bater tem a certeza vai ser revidada. Então se liga na mensagem, fica aí na sua. Aprenda a respeitar a música que vem da rua. E isso é só o comecinho dessa nossa história, que vai falar da fuleiragem da alma cebosa. Rimando com seriedade, sou Zé Brau. Alma cebosa, fuleiro, não vou assistir seu mal, e sim um arrependimento premeditado. Pois seu comportamento não tem bom resultado, dando em cima da mulher do semelhante, falando mal por trás todo instante, distante de lance sadio, prejudicado na certa, insistindo plenamente em parar de correta. Não tem dignidade, é sempre negativo. Respeito próprio dispensa, não é ativo. Elimina a fuleiragem, bote fé, estou dizendo. Mas comer a sua olha, estão pretendendo. Alma cebosa, não aguentamos mais. O negativo é o tormento, o positivo é a paz. Alma cebosa, não aguentamos mais. Vacilar com um irmão é o que te satisfaz. Alma cebosa, não aguentamos mais. Sua atitude só te faz joga pra trás. Alma cebosa, não aguentamos mais. Isso é só o início, tem muito mais. Alma cebosa não transmite essa energia pra ninguém, pois sua conduta não é pura, não traz o bem. Desconsideram intencionalmente o próprio irmão em lugar da paz, você só traz confusão. Não se garante na parada, ainda conta vantagem. Engana Deus e o mundo na maior fuleiragem. Chega na réia logo visto como um alienado, mentiroso, cabuloso e também cabra safado. Escute nossa mensagem e siga ela se quiser. Adquira respeito e seja um maluco de fé, pois o seu comportamento mais cedo vai te matar. Pense no benefício e não só em prejudicar. Alma cebosa, não aguentamos mais. O